Salve, salve, coelhada! Decadentes número 253. Para falar dos empates da semana, nós viramos oeste nessa da Série B. Nosso negócio agora é empatar. Rapaz, está complicado desse jeito, viu? Não perdemos, mas também não ganhamos. Não adiantou, foi nada. E principalmente no jogo de ontem, toda hora chegando no gol, bate na trave de novo, chute próximo. Foi foda. Foi muito foda. Estão aqui comigo os culpados de sempre. Felipe Deleucas e Thales Maciel, e está faltando uma presença importante, o senhor Lucas Deleucas. Já vou abrir o programa dando os parabéns a ele, foi aniversário dele ontem. Hoje provavelmente ele está de ressaca, meteu um atestado por intoxicação alcoólica leve, o CID dele, então já está liberado aí. Parabéns, viu, Lucas? Vou deixar o Thales dar sua boa noite. Dê sua boa noite, Thales. Boa noite, pessoal. Vamos lá falar dessa semana que não foi legal. Aproveitar o espaço e dar os parabéns ao menino Lucas, que hoje deve estar ainda com anos em festa, né? Aí, trago uma bomba, Jairo. Bomba. Qual que é? Fala pra nós. Ao decorrer do programa. Eita, pra segurar a audiência, né? Para. É igual o João Kleber. Sempre quis fazer essa porra. Felipe, dê sua boa noite. Boa noite. Essa semana foi ruim, né? No quesito esportivo, principalmente esse jogo de ontem, né? Que devido às celebrações de aniversário de meu irmão, acabou que eu não pude ver. Acho que não perdi muita coisa. Já que o melhor lance da partida dizem que foi meio que um golpe de Muay Thai que foi aplicado pelo nosso glorioso Léo Passos no defensor adversário. E a única coisa boa desse jogo ter terminado empatado foi que, mesmo com o empate, o Lucas bebeu aquele tanto que bebeu ontem, que não pôde vir aqui hoje. Se tivesse ganho, eu desconfio que ele poderia não estar vivo no momento. Então, acho que foi melhor para manter o integrante vivo no programa, pelo menos. E eu vou falar que esse negócio de estar sem público, no calor que estava fazendo antes, se a gente tivesse chegado umas 8h30, 9h, para o jogo às 11h, e tivesse feito uma hidratação de ampolas de cerveja até às 11, no calor que estava fazendo, ninguém conseguia ver o jogo não, viu? Thales, você quer fazer o resumo dessas duas peladas aí de 0x0? Mole para nós aí. Primeiro, o que você falou aí é importante. Tá dando até uma puta merda, bicho. O jogo que foi ontem, 11 horas da manhã no sábado, putz. Provavelmente, eu particularmente deveria entrar no campo volta de umas 11h10, 11h20, se entrasse no primeiro tempo, né? Então, vamos lá. Essa semana a gente teve, na verdade, tivemos dois jogos. Na terça-feira a gente teve amigos de LP7 contra amigos de Ibrahimovic, que é o Galhardo, como é que chama o menino lá? O rapaz Gamalho. Foi até embora. Léo Gamalho foi embora, não deixou saudade nenhuma para os cruzeirenses. Então, deixou vários gols na cacunda. Deixou vários gols. Com relação ao jogo do CRB, a gente já vinha de um empate. Na verdade, a gente vinha de um ótimo resultado contra a Ponte Preta, aí depois um empatezinho maroto, e aí fomos para o CRB, já nos distanciando um pouquinho dos quatro primeiros ali, aquele negócio todo, e assim, empate a gente, na verdade, não é de todo ruim, mas para as atuais situações, para a atual situação da América, esses empates estão sendo muito ruins. Até hoje alguém escreveu um dos grupos lá, até questão de critério de desempate, esse acúmulo de empates não está legal. Mas voltando ao jogo contra o CRB também jogando muito cansado, os dois times entraram sem aquela amplitude toda, sem aquela vontade toda. O time deles, até o jogo do América, era um time muito dependente do Léo Gamalho, e aí o Zé Ricardo fez uma partidaça, ele anulou totalmente, e já adianta meu voto é nele, ele anulou totalmente o Léo Gamalho. O Léo Gamalho não viu a bola, da mesma forma que os nossos atacantes também não viram a bola muito bem. A gente cria bastante, o nosso setor de meio de campo tá legal, mesmo com dois laterais bem meia boca, a gente está conseguindo chegar toda hora, mas aquele arremate final, a bola na casinha, aquele último toque tá faltando pra gente. Empate fora de casa, ok, trouxemos de lá um ponto. É um ponto que, por exemplo, ano passado nos fez falta, mas se você for pensar friamente, era um jogo que a gente poderia sim ter ganho, a gente teve mais volume de jogo. Aí veio o jogo contra o Guarani desesperado lá na zona de rebaixamento. O Lisca entrou com uma formação diferente, entrou com o Léo Passos de centroavante, que que na teoria é a posição dele, mas depois de ontem eu vi que a posição dele é nenhuma. É, ele consegue ser ruim. Banco, talvez no banco do CT. Talvez no banco do CT, porque o jogador no banco entra, né? Então, é um jogador nulo, o LP7, que virou até uma piada nossa agora. É, mas o América entrou muito bem, sei lá, com 20 segundos de jogo. O Alê teve uma chance clara de fazer o gol, mais uma vez desperdiçou. E o América foi pra cima, eu nunca vi, tinha muito tempo que eu não vi o América tão em cima de um time, assim, chutando igual um louco, mas a bola ia na trave, a bola ia pra fora, mas defesas difíceis mesmo do goleiro do Guarani não teve no primeiro tempo. O time tava muito bem, o Ademir tava jogando direitinho, mas ainda falta pro Ademir aquela finalização. O pessoal até comentou que, assim, tá na hora dele ficar até mais tarde um pouquinho no treinamento ali, treinando finalizações e tudo, porque realmente, assim, ele faz tudo certinho, aí na hora do remate final ele acaba não tendo aquela capacidade de guardar a bola. Foi um segundo tempo, um calor, agora vou esqueci de falar alguma coisa no primeiro tempo, que foi a questão das contusões que já desfalcaram o Guarani, logo com, sei lá, com 15, 20 minutos, o Bruno Sávio, que já jogou, que foi revelado na América, na verdade, sentiu, já foi substituído, o Guarani já queimou uma substituição, e mais pro final do jogo, a única vez que você lembra do Léo Passos no jogo foi esse lance, ele, numa infelicidade total, sem culpa nenhuma do Léo Passos, ou de qualquer outro jogador, lance de jogo, um negócio feio, que não é nem bom a gente ficar olhando outras vezes, a gente deseja a recuperação, a pronta recuperação do jogador lá do Guarani. Acabou que ele quebrou a perna num lance horroroso, um lance muito feio. Esse foi o único lance do Léo Passos, assim. Voltando pro segundo tempo, com calor, mas tem outro detalhe que a gente tem que falar no programa. A América tá voltando no segundo tempo muito ruim. Parece que volta dormindo, não sei o que acontece. E não foi diferente contra o Guarani. Voltamos sonolentos, aquele negócio todo, o Guarani gostou do jogo. Aí entrou a figura do Lisca, que conseguiu, assim, fazer 5 substituições e as 5 horríveis. É uma insistência que a gente não consegue entender com o Berola. Colocar o Guilherme de centroavante é matar o futebol do Guilherme e matar o nosso camisa 9, a gente ficar sem qualquer poder de fogo. Claramente, contra o Guarani, o Guilherme estava deslocado ali, não sabia o que fazia dentro da área, tanto é que ele voltava para tentar armar o jogo, ficou uma bagunça danada. O tal do Felipe Augusto, meu Deus do céu, ele é muito ruim de bola. O Toscano tá. O Toscano é cruel a gente falar do Toscano, pelo que o Toscano representou no América, pela história do Toscano, mas assim, o Toscano faz uma partida boa, e aí vai fazer outra partida boa depois de 6, 7 jogos. É um negócio, quando você acha que ele vai engrenar, ele volta para aquela maré dele, aquele negócio. Enfim. Acabou que, assim, pro final do jogo, a gente já tava achando bom o resultado. Porque realmente, assim, o Lisca acabou com o time no segundo tempo, as mexidas dele, o Berola horroroso, o Guilherme totalmente perdido, o Felipe Augusto, meu Deus, o Toscano totalmente deslocado, enfim. Um jogo para esquecer, esse do Guarani. Ou melhor, um jogo para o Lisca, eu até vi uma entrevista dele falando que ele vai fazer algumas alterações, algumas mudanças, e assumindo a culpa do time não fazer gol. Realmente, assim, a gente, o jogo contra o Guarani, no primeiro tempo, se a gente tivesse um capricho maior, uma qualidade maior ali, era jogo para 4-5-0 fácil no primeiro tempo, a gente teria pegado esses 3 pontos que são muito importantes. A gente está começando a distanciar. O Cuiabá venceu novamente, então, assim, esse descolamento aí é perigoso. Foi isso, agora terça-feira a gente já vai encarar o Vitória e agora virou obrigação vencer. Nós vamos falar ainda um pouquinho sobre esse horário do jogo, parece que foi o América que não quis essa mudança, uma loucura danada. Basicamente foi isso. Eu falei que é uma dó para quem tava eu acompanhando o jogo, eu comentei na internet que eu achava que o seguinte, que nos dois jogos a nossa defesa funcionou bem, nossa a volância funcionou bem, o meio conseguiu produzir, a gente conseguiu produzir jogadas, mas quando chega lá na frente, é bola para cima, é bola para os lados, é bola chutada na bunda de vaca, né? Aquela bola mansa que o goleiro só encaixa e tal. E é uma pena, porque o time, no meu jeito de entender, tá arrumado de trás para frente, mas o Lisca vira e fala assim, vou cobrar. Mas como? Você tem que treinar a finalização, cara. Não tem o que cobrar. Os caras não estão errando de propósito, vai. Isso é treinamento, é treinar a finalização, vocês não acham, não? Assim, o que dá pra... Ele acho que o que faz que ele assume a culpa, porque às vezes o cara não tá acertando, pode representar que às vezes ele não tá exatamente concluindo em situações que são mais propícias, né? Mas também tem a questão de escolha, né? Você não pode pegar um atacante que... Você não pode pegar o Léo Passos, bicho, um cara mas que não marca gol. Todo cara que ele bota, cara, os caras chutam pra fora, os caras chutam pra cima, mas assim, todo mundo que entrou... pensando assim, eu falo de o Leopardo teve um, pelo que eu vi um pouquinho assim de comentário, teve um lance que ele podia ter tocado pro outro lado da América, acho que era o Juninho que vinha chegando, ele tentou chutar e não acertou nem sequer o gol. Então, tipo assim, aí você pega, ainda falando, o Vitão pode, até no último jogo que ele entrou, ele acabou perdendo uma chance até boa e tudo, mas ele, em geral, finaliza bem, tem feito alguns gols. Não seria melhor colocar o Vitão ali, de centroavante? Pelo menos é um cara que já fez mais gol que o Leopardo esse ano, e ele não teve as mesmas chances de... Mais trombador e tal. Então, tipo, você vai pegar, você perdeu o seu centroavante, a pessoa que você escolhe pra colocar com centroavante no início do jogo é um ponta ruim, que não faz gol, e pela carreira dele, ele não foi de marcar muitos gols. É uma escolha meio burra. Tipo, você tá colocando um cara que, sabiamente, não é um bom finalizador pra fazer uma função de um bom finalizador. Então, a chance que se tem de dar seria mais ou menos chegar e colocar um Messias pra jogar ali no ataque. Ali. Mas que seja alto, poder jogar alguma coisa em bola aérea, não é exatamente finalizar de frente pro goleiro ali com o pé, é uma habilidade dele, né? A chance de dar certo é muito pequena. Acho que dá pra ele cobrar, às vezes, um jogador, se às vezes o cara no treino faz bem, no jogo não faz, cobrar do cara equiparar, mas... E assumir culpa disso é preparar melhor o time e às vezes criar mais chances, não diminuir tanto o ritmo, mas é foda, a culpa é dele, muito por escalação e as escolhas que ele tem feito no momento, né? Não é tanto o Léo Gol, o Léo Paz não tem culpa dele ser ruim e perder gol, esse é o futebol dele. Então, na verdade, Felipe, até emendando o que você está falando aí começam as teorias da conspiração, né? A questão do Léo Paz é o seguinte: ele está aí, ele tem 3 anos de contrato com a América e acaba que já começa aquele negócio, né? Será que essa insistência com o Léo Paz é para justificar quem foi o louco que fez um contrato de 3 anos com o Léo Paz? Sacou? Então, outra coisa que você falou aí, eu acho. Que a posição do Léo Passos, na verdade, é de centroavante. Ele não é ponta, não. Eu acho que ele é ponta de banco, né? Eu queria que ele fosse ponta de qualquer outra coisa, menos de uma do América. Eu desconfio, às vezes, tipo, nem sempre o Lisca pode estar nessa, porque o Lisca, ele, na carreira dele, teve trajetória de, na verdade, bater com a direção contra... Tipo assim, de ter muitas brigas com a direção, exatamente por conta de posicionamentos diferentes, né? Era tão... coisas que ele se enfrentava, por isso que a diretoria do Ceará, às vezes, perdeu um pouco a paciência com ele, coisas do gênero, né? Então, eu desconfio que não seja isso. Acontece que, igual o pessoal do Ceará falou, né? Ele, às vezes, se abraça lá com os caras que chamam de galetos dele e pro abraço, assim. Ele vai com os caras que ele gosta e não troca. E aí, às vezes, os caras ficam falando, porra, ele tá com esses caras ruins aí, tem uns caras que, quando entra, faz coisa muito melhor e não recebe chance. É o curso que aquele áudio que a gente até mostrou do pessoal do Ceará falando, é isso. Ele, às vezes, não tem muito critério. Pelo visto, eu diria que o Léo Paz virou um desses galetos dele. É um cara que ele gosta, que ele confia e ele vai colocando, independente da produção do cara. É a única justificativa que eu consigo ver, é um pouco isso. Ou, às vezes, aí não vou poder falar, eu até achei estranho que o... Fazendo futebol europeu, né? O meu colega de trabalho, o português, ele odeia o Jorge Jesus, que lá no Benfica, né? E aí ele falou que... Muito por coisa que ele faz, né? E o artilheiro do Campeonato Português ano passado pelo Benfica, esse ano era reserva com ele. Só que eles acabaram emprestando pro Tottenham, porque ele não jogava lá. Porque, eu falei, mas por que ele não joga? Ele não joga porque ele não é do empresário do Jorge Jesus. Aí, como o Jorge Jesus não vai ganhar na venda dele, ele não vai jogar. E às vezes coisas assim, tipo, era o cara que era o melhor atacante que ele tinha no passado para fazer gol. E esse ano, só porque o treinador tem os critérios um pouco diferentes por lá, acabou que não tava jogando. Às vezes pode ser umas coisas meio assim, né? O futebol tem essas... dessas coisas ainda, né? Mas vai saber, né? Vai entender. Eu não consigo entender. Até o Carlson, que ele trouxe, que é o homem de confiança e tudo mais, não entendo tantas chances assim, né? Então... Ontem o que deixou a grande maioria, e eu putaço, é porque assim, ele tinha o Vitão no banco, cara, ele tinha que ter tentado o Vitão, ué. A última substituição dele, ele entrou com o Toscano. Não faz sentido, sacou? Aí o Berola, que não vem... O Berola, cara, insistir com o Berola é um negócio maluco. É, Berola não tá regulando nada, cara. Ele tá, inclusive, muito estável, lá embaixo. Sim, sim. Ele tem mantido uma média horrorosa. É. Aí, ele não fez um jogo até hoje que a gente que justifique, não. De repente, ele vai fazer uma jogada igual aquela que vai fazer um... Esse ano não teve nenhuma. Não. Né? Eu acho que o meu pai falava que o seguinte, que o sujeito que compra uma vaca ruim no leilão, ele passa o resto da vida justificando, falando que a vaca é boa, que aquela vaca tá muito leite e tal, porque não quer passar vergonha pros amigos. Esse contrato de 3 anos do Léo Passos é igual comprar vaca ruim, na minha opinião. Você tem, aí tem que botar para jogar para ver se vira, para poder justificar esse contrato gigante de 3 anos com a promessa da base de outro lugar. Eu tenho minhas dúvidas se realmente o Palmeiras ia deixar escapar nessa facilidade aí, viu? Ah, se fosse promessa, realmente fosse escapar, né? Até porque, assim, números dele na base do Palmeiras não é exatamente só um artilheiro, assim, pelo que mostra, onde se pode ver, né? A média dele não era boa nem na base, né? Então, pois é. Nesse ponto, acho que dá pra falar que o Rubens era mais promessa. Então, o pessoal tem comentado sobre o Rubens, né? Falando justamente sobre essa questão de transição. O Rubens, quando foi lançado aqui na América, foi muito criticado e tal, aquele famoso balão de posto, né, bonecão de Olinda, aquele negócio todo. E era muito novo, cara. O jogador demora um pouquinho para amadurecer. Hoje fez gol de novo. Se bobear, o Rubens hoje seria o nosso melhor atacante. Se a gente buscasse o Rubens de volta. Sacou? Nossa, meu Deus do céu. Eu vivi para ver um Decadentes em que a gente fala assim, a gente queria o Rubens de volta, cara. Que tristeza, velho. Olha, mas que assim, tristeza. Eu acho que se chegasse... Não tô dizendo que tá errado, não. Tô só dizendo que é triste mesmo. Mas se pensasse, se chega um cara, na época a gente criticava o Rubens, você fala, não, o Rubens tem futuro, tem que vender. Chegasse o cara perto, você fala, olha, falar com vocês, não critica não, que daqui a X anos vai ter um cara aí que vocês vão ver, vocês vão ter saudade, viu? É foda, porque é basicamente isso. Eu não culpei o fato de terem dispensado o Rubens porque eu achei que não fosse vingar. Acho realmente que ele não vai ser um atacante assim nível Série A. Talvez chegue a ser um atacante bom para nível Série B. Mas agora, que ele é melhor que o Léo Passos, ele conversar. É. O que é o Rodolfo? O Rodolfo é um atacante nível Série B. A diferença dele pro resto de qualquer outro atacante nosso é que quando a bola chega para ele na grande área, grande chance de sair um gol. Grande chance. Ou uma boa jogada. Ou uma boa jogada. Uma paredinha, um negócio... Ele tem um cacuete de atacante. Como eu falo, eu não acredito que o Rodolfo um dia vai jogar num time de Série A em alto nível. É um bom jogador, mas não é... qual que é a diferença dele pro resto? O que que difere o Rodolfo do Léo Passos de centroavante? É, a diferença é finalizar. Fundamentalmente é isso. É um cara que a bola chega nele, ele sabe achar o espaço que ele precisa colocar a bola na casinha. Que é o que a gente precisa no final das contas, né? Afinal de contas é isso, né? Então, eu acho que a gente tem hoje uma Rodolfo dependência muito séria. O time fica muito estranho sem o Rodolfo ali na frente. Parece que falta uma referência. E é uma coisa engraçada. Porque quando a turma chuta de fora, chuta mal. E quando a turma chega perto, chuta fraco. Eu não consigo entender essa jogada mesmo que a gente estava falando do Ademir. Do Ademir. Teve uma do Ademir e teve uma do Léo Passos. Chegou na entrada ali da grande área, avançou uns quatro passos e tinha a opção de chutar para gol ou tocar para alguém entrando. Tocar para alguém entrando era a lógica, ele vai e chuta. E aí é o contrário, ele tá lá fora da área, abriu para ele chutar, ele quer botar a bola lá na boca do goleiro. Então assim, sabe, o que me preocupa é o Lisca falar, ah, eu vou cobrar, eu vou achar ruim com a turma, mas sabe, não sei. Deixa eu ler uns comentários aqui. Rapidamente, o Zé Alves Aguiar, nosso parceiro aqui, ó, boa noite, Decadentes, tá aqui falando com a gente aqui, um boa noite. Celino Reis também tá dando um boa noite. Geraldo, do Geraldo Gomes, tá perguntando aí, boa noite. Planeta América, ninguém falou mais nada, e camisa 9, matador, o América vai contratar. Geraldo, essa semana teve reunião do conselho, tá? Mas o assunto foi só, basicamente, a prorrogação do mandato dos conselhos. Nem se falou nesse assunto, tá? Então, não tô sabendo... informações atualizadas sobre o Planeta América, não. A última informação que eu tenho é que ainda esse ano já começariam obras, mas ainda esse ano já estão em outubro, né? Então, sei não. Sei como é que tá isso aí, não. A pandemia mudou o planejamento, né? E só completando o comentário, Jair, a gente trouxe uma camisa 9, né? O Lohan. Nossa Senhora. Essa discussão já esquentou os grupos de WhatsApp essa semana sobre contratação do Lohan. Nós iremos falar sobre ela também, né? Vamos falar. O América tem umas coisas que é assim, quando contrata o figurão, é só raiva. Quando contrata uns esquisitos assim, de vez em quando acerta. Vamos ver, vamos torcer para ser o segundo caso. O Zé Alves Aguiar tá falando que agora ou contrata ou coloca Cauê, Carlos Alberto e Vitão nesse ataque. Cauê e Carlos Alberto nem com o time estão, viu, Zé Alves? Eles estão com o time sub-20, né? Eles estão ali com o sub-20. O Rogério Vignoli Federman tá falando aqui, precisamos de um garçom. Muitos anos não temos, a bola não chega redonda. E as que chegam, o povo faz ela ficar quadrada, né? Então o negócio é é pesado. Sobre o garçom, Jair, eu acho que o Guilherme é esse cara. Era pra ser, né? Eu acho que o Guilherme é esse cara. Mas jogar ele, colocar ele no começo do segundo tempo a jogar de centroavante, mata o cara. O Celino Reis está perguntando se o Lohan vai jogar na terça-feira. Celino, eu olhei o vídeo de sexta-feira e ainda não tinha sido registrado, não, tá? E também não teve foto de apresentação, não teve nada disso. Então não sei como é que tá. Até onde eu sei, nem no CT chegou ainda. Então, a pergunta é se ele viajou já, né? Que o pessoal já viajou. Pois é, é. Então, ele assim, viajou. Não vi foto de apresentação, não vi nada, não vi notícia nenhuma fechando, esse tipo de coisa. Então, tem que ver. Marcelo Calçolar, nosso parceiro aqui também, já participou com a gente. Boa noite, faz complicadíssimo, mais um jogo sem vitória. Pergunta óbvia, cadê os reforços pro ataque? Dinheiro entrou, né? Só acertamos a situação do Rodolfo, que precisava mesmo. É, o dinheiro entrou, mas tem muito lote e muito banheiro para construir, gente. Não é assim que pode ficar gastando com futebol, não, viu? Eu já entendi que comprar um lote é sempre mais legal, sempre mais importante. Ironia, tá, gente? Para quem não entende, tá? Senão daqui a pouco o povo manda aí, tá falando pra comprar lote. É zoeira, tá, gente? O Bernardo Moreira tá aqui, ó. Os caras treinam a finalização. O problema é que nem sempre na hora do jogo vai acertar. O técnico não tem culpa. Se o problema é só meter a bola pro gol, o Lohan vai dar certo. Bernardo. Lohan, esse ano ele fez 27 jogos e fez 10 gols, o que é maior do que a média que nós estamos tendo. É, mas só um pequeno detalhe na estatística, desses 10 gols, 8 foram no Paraibano. Na exatamente. Série C, tem um nível um pouquinho melhor, ele fez 8 jogos e 1 gol. Pois é, exatamente. Na Série C, tem um nível melhor. Que medo dessa frase que você falou aí agora. Paraibano, nossa, né? Senhora. Pois, campeonato medo. Paraibano deve ser um negócio, assim, tenso. Quanto o Bernardo Noite está aqui lembrando, no último programa ele defendeu o Léo Passos, e ele tá aqui, ó, defendo o Léo Passos como ponta, jogando de centroavante, ele é muito fraco mesmo, porém o time quando ele sai se desorganiza demais. Ô Bernardo, eu vou falar com você o seguinte, o Léo Passos como centroavante é ruim, e ele como ponta parece que tá de centroavante, bicho, que é brincadeira, viu? O Rafael tá aqui falando, ó, que ataque cardíaco esse ano, só tem o Rodolfo e mais ninguém. Pois é, gente, e aí, contratação do Lohan, nós começamos a falar dela aí, vocês acham que vai vir para resolver? Sinceramente, olha, assim, vocês acham que daqui a um mês nós não vamos estar precisando contratar outro atacante, não? A questão é que, é uma coisa que eu bato, foi um pouco na, às vezes quando contratou, por exemplo, aqueles zagueiros lá, de qualidade duvidosa também, é assim, o Lohan, bom, é um cara de 25 anos, então já tem um pouco mais de rodagem. Ele tem uma média de gols que realmente é melhor do que geralmente a gente contrata. Se pegar todos os jogos da carreira, tem uma média ali de... Tem 147 jogos na carreira, 59 gols. Então, uma média de 0,4, né? O que é alta comparado, tipo assim, com o Léo Passos, que é 0,17, ou 0,2. Então, tipo assim, outros atacantes estão nessa linha, né? A questão é que as temporadas deles, que ele tem relevante número de partidas e gols, né? Foi 16, 17, 18 e essa temporada agora pelo Botafogo do Paraíba. Os gols dele foram, tipo assim, a maior parte dos gols foram na Copa Rio, no outro a maior parte dos gols foi na Campeonato Carioca da Segunda Divisão, esse ano foram no Paraibano, então, tipo assim, os gols dele foram em competições de nível técnico muito baixo, né? Já que ele jogou quase que a vida inteira no Friburguense, aí teve 2019 que ele foi lá se aventurar pelo Nordeste, o CSA, ABC e agora o Botafogo, né? Então, ele nunca jogou, assim, futebol lá tão competitivo, assim, ou teve alguma relevância pra você falar, olha, esse cara... É a solução dos problemas. Pode dar certo? Às vezes pode ser um cara que vai chegar, vai. Vamos pôr, só tá meio perdido, tipo o Rodolfo, que jogou pelo Cuiabá. Demorou um pouco pra jogar, chegar no Cuiabá, e aí no Cuiabá conseguiu ter alguma relevância e veio pro América. Às vezes pode ser um cara assim. Mas eu acho mais difícil, né? E se for apostar numa aposta assim, num cara que você não tem essa certeza, eu sou mais investir num cara daqui que pode dar mais retorno. Até porque a contratação dele pode ser um contrato muito curto, às vezes pode ser um contrato mais curto, ele vai sair. Ao fim do contrato, pode ser um empréstimo desse time de empresários, assim, então o América vai acabar não lucrando muito com a venda. O jogo da base, querendo ou não, você se destaca ali, um time querer comprar algum dinheiro e você ainda ganha depois, né? Então, nessa hora, o Vitão, eu não consigo falar, olha, o Vitão não vai dar certo. Eu gostaria que desse a ele a oportunidade para depois falar, olha, realmente, era ruim, né? Infelizmente, vão ter que trazer um outro e tudo. Mas eu não posso falar hoje, eu agora falar, esse cara é melhor do que o Vitão? Não sei. E se for para trazer essa ponderação aí, eu sou mais arriscado. Eu vou te dar um exemplo de alguém do elenco. Pra mim, o melhor ano do Ademir no América esse ano tá sendo esse ano, vocês não acham, não? Demorou pra caramba, hein? É, esse é o melhor ano dele. Ele tem feito gols, ele tem conseguido armar jogadas, né? Ele tem sido produtivo ofensivamente falando. Apesar de ser limitar as limitações dele, tá indo super bem. Esse é um ano que ele tá conseguindo. Hoje é um jogador que você pode falar, olha, pra Série B ali, tá. Então, tipo assim, é um jogador que tá bom pro elenco. A questão é que ali na frente, ele não é um cara que vai decidir um jogo sozinho, né? Aí você precisa de mais gente pra dialogar ali. Aí você coloca uma formação igual ontem com o Azevedo e o Léo Passa ali na frente, aí você ficou meio. Aí apertou, né? Pois é, Sobre o Lohan, Jair, são duas coisas aí, pontuando o que vocês falaram. A primeira delas, assim, a chance da vida do cara, né? Pelo histórico dele, o América é a chance dele, uma vitrine e tudo mais. É, e outra coisa, sendo um cara mais frio e um cara mais com muita fé, né, vamos dizer assim, as últimas contratações que vieram, todas foram muito boas pra gente. O lateral direito, o goleiro, são caras que chegaram, vestiram a camisa e não largaram mais. Então, quem sabe esse Lohan não tá nessa mesma linha aí de raciocínio, né? Tomara que seja, tomara que ele venha, vista a camisa e faça gols, que é o que a gente tá mais precisando, né? Só finalizando com relação ao Vitão, eu só queria que ele tivesse as mesmas oportunidades que um Léo Passos tem, por exemplo, ou que agora o Felipe Azevedo tá tendo. O que o Felipe Azevedo fez pra sair de contusão e ser titular absoluto? Só que é um negócio meio doido. As coisas que eu peço é isso. E outra coisa, eu peço que além do Vitão tenha essa sequência de jogos, que a torcida tenha paciência com o menino também, que ele vai oscilar, mas não pode assim querer que ele entrasse contra o Guarani, por exemplo, e resolvesse o jogo, sacou? Mas é melhor o Vitão errando ali do que um Berola, não fazendo absolutamente nada, sacou? Mas eu vou te falar que eu vejo muito, assim... qual pra mim a diferença dele com o Toscano, por exemplo, é que ele tem muito mais vitalidade e o Toscano tem mais experiência. Mas aquele papel que é feito ali, pra mim faz mais sentido entrar com o Vitão, e se o jogo tiver mais ou menos funcionando no segundo tempo, entrar com o Toscano, do que o contrário, do que deixar o Vitão no banco e entrar com o Toscano. Olha pra você ver, no jogo de ontem, em algum momento tinha Guilherme, Berola, Toscano, quem mais? Felipe Augusto. Tinha mais um que... Felipe Augusto. Tinha mais um freio de mão no time ontem, que era o Sávio, freio de mão total. Mas lá na frente tava Guilherme, Berola e Toscano. Você é um contra-ataque desse time, meu filho, tem que começar 3 dias antes, porque não faz não tem jeito, entendeu? Pra compensar isso, esses caras tinham que estar jogando uma bola mais técnica, que não tão. Não dá pra você jogar os três juntos. Não dá. O time morreu, cara. O time morreu ontem. Ali, no meu entender, era justamente o contrário. Chegou no segundo tempo, com os dois times mortos, você tem que botar a molecada. É botar Evitão, se Cauê tivesse, é Cauê. Se tivesse Casalberto, é Casalberto. Se tiver Carlson, é Carlson. Tem que botar a molecada jovem. Porque ali precisava de intensidade pra jogar em cima do cansaço do time do Guarani, que tava morto. Então, assim... Eu não entendi qual foi a ideia do Lisca. Também não. E outra coisa, porra, 38 graus, você vai meter um Guilherme de centroavante, um Toscano, não faz sentido nenhum, cara. Berola cansou descendo o ônibus. Ele já cansou o suficiente descendo o ônibus. Então, assim, com respeito aos jogadores aí e tudo, mas é uma questão lógica, cara. Num jogo desse, você tem que botar a meninada pra jogar, porque é quem aguenta. Porra, velho, pega nós aqui, manda a gente jogar 30 minutos naquele sol de ontem. Tá todo mundo naquela sombrinha do canto ali, na sombrinha da Pitangui, ué, porque ninguém aguenta não, bicho. Ninguém aguenta. Os caras são atleta e tudo, mas tem um limite, né? E o tal do Carlson, gente? Que já era pra ter jogado um pouquinho mais pra gente ver qual é, ou foi só a cota do Lisca? Eu acho que ontem ele não tava nem no banco. Pois é. E aí? É a cota do Lisca, então? O Lisca tem direito a pedir uns contratos, então, pros galetos dele? Como é que é? Trazendo amizade pra poder passar mais tempo com ele, né? Pra poder bater papo ali no banco, ou fazer uma jogada junto. Às vezes é isso, né? Não, mas se o Carlson fosse dos galetos dele, ele teria pelo menos. Eu acho que o Carlson nem no banco tava ontem, cara. Mas tava não, se tivesse, tava não. Não tava nem no banco, né? O Daniel Borges tava com lesão e tava no banco ontem. E o Carlson não tava. Você entendeu? O Daniel Borges fala: não, meu filho, pode entrar aí. Pô, você com lesão é melhor. Qualquer um pode escolher qual lateral que você quer substituir aí. Pode... o Sábio ou o Diego Ferreira. Pode escolher qual dos dois você quer entrar no lugar aí. Que você lesionado é melhor do que qualquer um dos dois aí. Né? Alguns comentários aqui, ó. O Marcelo Calçolari tá falando que com todo respeito, quando ventilou a possibilidade de Ricardo Oliveira, muita gente malhou pesado. Agora vamos ter que esperar o Lohan estourar. É. Agora, eu particularmente, eu não sei se eu queria muito Ricardo Oliveira, porque nós não damos sorte com o resto da cachorrada, bicho. Eu sei que é um atacante... Um resto de 40 anos, né? Que tá há quase um ano parado. Assim, eu sei, é um bom atacante e tudo, mas esse histórico que nós temos com o ex-atacante da cachorrada não é bom. Então, não. Eu não sei se eu queria também, não. O Geraldo tá perguntando por que o América não tentou o Bill. Não sei se tentou, se não conseguiu. Não sei, sinceramente, não sei te falar, viu, Geraldo? E o Marcos Lage está falando aqui, Berola tá mal desde que voltou da lesão, não dá para confiar, realmente. É, deixa eu puxar um assunto, o Thiago Reis ontem, pessoal, no Twitter, comentou que a CBF autorizou o América a mudar o horário do jogo de ontem. O América não quis por ter um planejamento, porque de acordo com o América, o Guarani teve um dia a menos de preparação e que eles não queriam perder essa oportunidade. Ô, gente, se isso é verdade mesmo, tem gente brilhamos, muito burra, né? Nós brilhamos aí. Cara, não é possível. Se alguém souber mais sobre isso aí do que o Thiago postou, eu tô supondo que o Thiago postou algo que é verdadeiro, né? Óbvio. Mas, puxa vida, achar bom jogar um jogo às 11 horas da manhã na lua de que tava ontem, brincadeira, hein? Não é por aí não, viu? O que vocês acham? Felipe, o que você pensa disso? Ah, pra mim é maior burrice, não tem burrice maior. Porque tipo, se é um dia de preparação a menos, qualquer que fosse. Se o jogo fosse mudar o horário e fosse pra noite do sábado, o Havaí, eles continuariam com um dia a menos de preparo. Não ia ter essa mudança. E pra jogar, eles teriam mais problemas, porque o América teria perna pra aguentar. O problema é esse jogo, 11 horas da manhã, pra quem quer só se defender ali e ficar segurando, é melhor, porque os caras não vão. Sai correndo para atacar mesmo, todo mundo correndo na defesa ali, você vai correndo lá no ataque ali, puxando com a hora, o seu time vai morrer, e no segundo tempo, com aquele sol de meio-dia, quente do jeito que tá, não tem como, tipo, não ia ter jogo. Então, assim, foi burro, você jogou ali em 45 minutos, deu o time deles a chance de 45 minutos segurar o empate, e depois meio que acabou ali, aquele sol não dá para ter jogo. E aí, os caras vão e perdem a chance de conseguir mudar para um horário palatável, já que ganhar do Guarani não é tão difícil. Para jogar futebol. É para jogar num horário que dê para jogar bola. Preferiu colocar ali numa situação em que privilegia quem não quer jogar futebol, quem vai lá segurar, ficar no antijogo e tudo. Então, assim, é burro. Não tem, se teve essa escolha mesmo, foi burrice. Não faz o menor sentido. Foi muita ignorância da parte do... Se teve essa decisão, nada justifica. Não consigo pensar em nada. Que fosse um planejamento para jogar às 11. Foda-se. Tipo assim, o planejamento para jogar às 11 é você querer matar os seus atletas num horário que não dá para jogar. É pôr os caras para correr num sol que. Se me pagassem R$30 para jogar agora antes de eu mudar aqui, eu não ia. Porque esse horário, sinceramente, para jogar nesse horário, eu não me coloco a essa disposição. Então, é foda. Mas. Sério, nada nos supera mais. Você quer saber de quem foi essa? Nada nos surpreende mais. Essa genialidade, né? Então deixa eu dar meu pitaco. Na verdade, assim, o horário de 11 horas, não sei se foi esse absurdo todo. Nós estamos culpando o horário de 11 horas hoje, porque a gente não conseguiu fazer um gol no Guarani, cara. Mas o primeiro tempo, repito, se a gente tivesse os jogadores mais qualificados para fazer gols, a gente tinha terminado o primeiro tempo 3-0 fácil pra gente. Então esse horário de 11 horas não teria problema nenhum. Porque da mesma forma que a gente fez os 3-0 no primeiro tempo, o Guarani não faria gols na gente no segundo tempo, como não fez. Então pra mim esse negócio do horário, desculpa pra boi dormir, sabe? Tá tirando foco. A gente não fez gol, só isso aí. Mais uma vez, não fizemos gols. Se a gente faz os gols, acabou. Não tem mas coragem. Assim, você viu que no segundo tempo a gente não teve perna mesmo. Beleza. Mas aí, foi, Felipe, será que não foi as mudanças do Lisca, não? Eu acho um pouco dos dois, tá? É foda correndo muito quente assim, você não tem... É foda. Não, fisicamente não ajuda. Então, por isso que eu falo, você perde meio que um... Antes de saber de tudo, não sabia nem que ia perder tantos gols no começo. Podia ter aberto 3-0, segundo tempo não ia ter jogo. O que acontecesse no primeiro tempo, o segundo tava fora. Então era mais ou menos isso. Se o jogo de ontem fosse às 9 horas da noite, será que a gente ia ganhar? Olha, eu acho que o jogo que a gente viu. Mas aí fazer tudo que fosse a favor, ué. Você teria mais chance no segundo tempo e o pessoal não ia cansar tanto quanto cansou. Porque eu tô pensando na questão do tal do planejamento. Às vezes, pô, a América, terça-feira já vai jogar contra o Vitória. Sacou? Imagina jogar sábado 9 horas da noite, o jogo acaba 11 horas, você vai dormir lá para 1 hora da manhã, para ter que viajar no domingo. Então, assim, talvez realmente assim, a questão do planejamento para você jogar 11 horas da manhã é melhor para o próximo jogo na terça-feira. Mas a América viajou hoje do mesmo jeito. E não treinou ontem, não treinou hoje. Hoje treinou sim. Hoje treinou sim. Treinou. Mas o regenerativo é igual dos dois. A questão é que eu acho que, até para como cansaço, né? Os jogadores de demoram mais para recuperar de um jogo dessa intensidade ali às 11 do que teria, às vezes, um jogo à noite. Aí sim, faz todo sentido. Faz todo sentido. É muito desgastante. Faz sentido. Retiro o que eu disse. Eu tô com a raiva ainda de não ter feito os gols e não ter vencido o jogo. Mas pensando dessa forma que você falou aí friamente, é óbvio que se você joga num horário melhor, com temperaturas mais amenas, é óbvio que a sua recuperação vai ser muito melhor. Eu falo por eu, um atleta, quase um ex-atleta. Oi, filho. Papai tá aqui. Assim que papai acabar. Oi, Vitor. Vou ter que esperar 25 minutos. Tá bom, 20 minutos, papai vai lá. Pode ser 2 minutos, papai vai. Doido demais. Eu esqueci o raciocínio da... Não, mas essa parte, eu até acho que não dá pra culpar só isso. Não é só o horário. Não dá pra aliviar os gols perdidos para a técnica pelo horário. Mas dá pra você falar que foi uma decisão muito burra e que isso contribui também... Ainda que as substituições não tivessem ajudado, o Toscano conseguiu entrar no final do jogo e fazer mostrar uma coisinha. Às vezes, tipo assim, só que no horário daquele, nem isso ele consegue. Então é isso que eu tô falando. Não foi, contribuiu muito o fato dele ter mexido muito mal. Contribuiu muito o fato de esse horário, tipo assim, do time ser ruim e ter perdido muitos gols. Mas o horário teve o seu impacto, né? Então acho que é um pouquinho de tudo. Não dá pra eximir o pessoal de culpa pelo horário, mas também assim, dá pra culpar muito o retardado que não topou a troca, né? Até aí, quando o Vitória, se o time estiver morto ali, tiver que fazer muita mudança, ou o time não tiver perna, porque ainda tá um pouco cansado por conta desse desgaste de ter jogado às 11, aí, tipo assim, você vai falar assim, ó, você culpa mais esse retardado, né? Ainda que se ponderem as coisas, né? Pois é, eu falo que assim, quando você quer ganhar, você tem que fazer todos os detalhes. Tudo que puder te ajudar é positivo. Eu comentei ontem, por exemplo, sobre a questão de camisa. Num sol daquele ontem, o que, que era melhor? Jogar de preto e verde escuro ou jogar de branco? E toda a minha experiência de atleta, que é quase zero, mas de gente que anda pelo sol, até onde eu sei, andar de branco esquenta menos do que andar de verde escuro e preto. Eu te falo que assim, você falou que o material é igual e tal, pode ser. É o mesmo, é rigorosamente o mesmo. Sim, o material mas, assim, de campo é igual. Eles venderam pra gente que as camisas que nós compramos ano passado eram as camisas de jogo. A camisa branca, ela esquenta mais que a camisa verde e preta. Isso aí é óbvio. Eu prefiro jogar bola com a verde e preta. Eu prefiro. O material é rigorosamente o mesmo, só. Não, tudo bem, tudo bem. Tem lógica você ter dois materiais para camisas diferentes. Nós não temos clima diferente aqui para isso. Eu sei, mas eu tô te falando que assim, eu não entendo esse trem de composição, dessas paradas, não. Mas eu te falo que no corpo, a verde e preta é melhor do que a branca. Não, isso é psicológico, senhor. Pode ser também. Mas lembrando quem voltou a jogar a bola aqui depois da pandemia foi só eu, né? Todo mundo tá parado aí. Temos uma bomba sobre Felipe, porque Felipe não voltou na pelada. Nós temos informações seguras e precisas. Eu estou esperando ele se pronunciar. Se ele não pronunciar, eu vou falar. Em minha defesa, eu só descobri que a pelada ia voltar ontem quando você falou para... Para. Segurar a audiência. Steve John Kleber. Não pode acabar. Não fui avisado. Eu fiquei igual o Carlson pro jogo de ontem. Eu tava ali esperando a convocação, assim, e tal. Quando eu tô vendo, o América tá jogando pela TV, assim, eu tô em casa. Foi essa informação que chegou pra gente, não. Mas vamos lá, segue o jogo, a bomba. Nós vamos jogar essa quando bomba aí no ar. Quando é assim, a mulher que não deixou. Só queria dizer a coleira tá apertada, meu filho. Quando começa a faltar na pelada dos brothers, isso é coleira. Faz parte também. Deixa eu ler uns comentários aqui. O Marcelo tá falando, ó, na parada médica do segundo tempo, o técnico dos caras tá aos berros motivando a sua equipe, dizendo que o time do América tava morto. E tava mesmo. O Guilherme, depois de uns 5 minutos, já tava com a mãozinha no quadril já. E a mãozinha no quadril, você sabe, é a clássica de que o cara morreu, né, velho? Falta só pegar uma papa tirar de dentro do campo. Paulo Braga tá falando aqui, boa noite. Não é possível que o Vitão está treinando pior que Berola, Toscano e Felipe Augusto. Ele deveria ter sequência. Mesma opinião do Thales aí. O Rafael tá falando, 4 jogos sem vitória. Fizemos 3 pontos nos últimos 12 disputados. Pesado, complicado. O Geraldo aqui tá comentando sobre erros administrativos. Tem a assolado a vida do América, né? A Dilson, 10 rodadas, fazendo raiva na gente. Não é fácil, Geraldo. Isso aí é uma coisa que a gente espera que melhore, né? Mas não sei. Esse ano tem eleições, mas tudo indica que vai continuar tudo como sempre, tá? Inclusive do Conselho Administrativo, para quem não sabe, existe uma regra que proíbe reeleições, mais de uma reeleição, na verdade. E o único que pode ser reeleito é o Salum. Só não se sabe ainda se ele vai se candidatar ou não. Então, na minha opinião, ele vai esperar para ver o que é que vai acontecer esse ano. Ainda mais que provavelmente foi aprovado aí a prorrogação do mandato. Né? Então, provavelmente, aí ele vai esperar ver o que vai acontecer sendo para decidir se ele quer continuar presidente do América ou não. Então, preparem-se que provavelmente o quanto nós vamos xingar o Salum no fim do ano vai definir se ele quer continuar nessa barca ou não. Diga, Thales. Sobre o comentário do Rafael aí, que a gente está em 4 jogos, a gente somou só 3 pontos. O que dói é quando você entra lá na página do GE, do Globo Esporte, lá na tabela da Série B, tem lá do lado dos times, o retrospecto. Aí você vê lá uma porrada de bolinha cinza, dá uma tristeza, bicho, puta merda. Se você torcesse pro tipo lado fresco da lagoa, você ia ver um monte de bolinha vermelha, ia ser pior do que as bolinhas cinza. Mas em compensação, a porra da cachorrada já tá ganhando 2-1 já, olha que merda. Já virou? Ai, caceta. Que merda. Não é fácil. A gente teve essa semana também um último assunto polêmico aí, as torcidas organizadas, né, gente? Desculpa. Oi, antes da gente entrar nesse assunto, cara, vamos falar que a gente, na quinta-feira, saiu o nosso adversário da Copa do Brasil, né, cara? Iremos enfrentar o Corinthians. Verdade. Boa lembrança. Acho que o primeiro jogo é no final do mês. Eu tava até conversando hoje com o pessoal da... 4, acho. 24. Eu tava até conversando com o pessoal da Pelada, não sei quem me abordou, falou assim, vai bom demais pegar o Corinthians e tal. Eu falei, bicho, não sei. Porque até lá o Corinthians vai trocar de técnico. E aí tem aquela questão de motivação e tal. Apesar que o elenco deles é bem dos mais ou menos. Uhum. Mas eu queria pegar eles hoje. Hoje é chutar cachorro morto. Mas daqui a 20 dias ou 20 e poucos dias eu já não sei mais, não. Mas não vi tanto problema assim no Corinthians, não. Pra mim ficou legal. Ficou de bom tamanho o Corinthians. Dos grandes que a gente... E aquele sorteio foi mandrake pra caramba, né? Porque muito o sorteio maroto, filho. Foi muito mandrake, maroto, né? Foi um grande quanto... É como se tivesse os dois potes que tinha antigamente para os grandes versus os pequenos e saiu do jeitinho que a CBF queria, né? Então, aquilo ali foi um mandrake pra caramba. Então, entre os grandes, era um dos que eu queria pegar. Pra mim, eu preferia que ou ele ou o Botafogo. Sinceramente. São Paulo não tá jogando absolutamente nada. Não sei, cara. São Paulo é time copeiro. São Paulo, quando você acha que... Quando joga essas copas assim... Costuma entusiasmar, então não, eu preferia pegar um Corinthians ou um Botafogo, porque eu acho que encaixa melhor com o nosso jogo aí. Só que até lá nós temos que resolver esse ataque nosso. Se a gente resolver o ataque... Nossa Senhora. Se a gente resolver nosso ataque até lá, eu acho que dá para passar sim. Eu acho que o time do Corinthians não é nada assustador, é um time que dá para jogar. O problema do Corinthians para mim é o extra-campo. O extra-campo do Corinthians é um negócio pesado de jogar contra, né? Imprensa, CBF, arbitragem, Globo e tudo quanto há. Então, é contra tudo e contra todos mais do que nunca, né? E você, Felipe, o que você achou do Corinthians? Eu tô aqui... O extra-campo ali, acho que qualquer que fosse o grande, talvez só aí não o Botafogo em si, que não tem essa moral toda assim com as mídias, né? A gente ia sofrer com o extra-campo, né? E dos times maiores, assim, eu acho que o Corinthians, o Botafogo e o Flamengo eram os melhores para se enfrentar nessa questão, pois são os ali que... Os que dá, até o Flamengo mais pela maratona de jogos que vai fazendo. A chance de pegar os reservas, pelo menos em um dos jogos, ou o pessoal mais cansado ali, era uma chance que, e se o treinador ainda for esse, que é meio louco ainda e não percebe bem as coisas, talvez desce também. O Corinthians, acho que essa indefinição, e quanto mais demorar para definir quem vai ser o treinador, até melhor. Não sei se vai ser, se vão escolher um, ou se, às vezes pode escolher também um ruim, né, que vão vir. Então, é um time que não assusta tanto, né? Então, acho que também dá para passar. A questão é que nós também temos pequenos traumas com a Copa do Brasil, né? Então, vamos ver, né? Com esse ataque que a gente tem hoje, acho difícil, né? Mas, realmente, se a gente conseguir voltar a jogar no nível que já jogamos há mais tempo, né? Acho que chance a gente tem. Pelo menos o confronto vai ser... É um confronto... É um time passável. Não vai ser bicho de sete cabeças, não. Isso aí. Eu tava comentando, então, essa semana a gente teve uma polêmica também. As organizadas postaram no Twitter aí mensagens de desagravo aí ao marketing do América, principalmente a duas pessoas em particular, que é o Erley Lemos, né, nosso diretor de marketing, o Daniel Roth, que se não me engano é gerente de marketing, e é o Claudinho, né, o Claudio Pereira, que teve uma mensagem aí vazada, né, de uma resposta a um torcedor. Eu entendo que da Barra Una, se não me engano, né? E o pessoal aí começou a pesar pro lado dele aí e tal. Mas basicamente o desagravo é em relação ao jeito que as torcidas organizadas vêm sendo tratadas, né? E a todo esse lado aí de que parecia que havia um grupo do WhatsApp entre as torcidas organizadas e o marketing do América. Porque o marketing, por exemplo, pede que as torcidas vão lá colocar bandeira, até aquele áudio mesmo da torcida, e tal, as torcidas cederam aquilo, né? Então, o marketing pede às torcidas, tinha uma série de um WhatsApp, parece que eles cortaram o seu WhatsApp, falaram que agora é por um e-mail lá qualquer, torcidas@américa, eu acho, e esse e-mail nem existe. É tipo, botaram uma lata de lixo e falaram assim, bote aqui sua sugestão, né? Thales, que você pensa dessa confusão aí? Primeira coisa, já sobre a questão do e-mail, é mais ou menos igual aquele fale aqui que tem lá no site do América, que eles falam que quem te responde é o Salum, que eu já mandei duas mensagens sobre tamanhos de camisa e fui simplesmente cagaram para mim. Então, assim, é o que você falou. Eu mandei e-mail para lata de lixo e foda-se, Thales, né? Cara, assunto polêmico, assunto complicado da gente dar qualquer tipo de opinião, assim, porque... É difícil, a gente como torcedor tem que estar do lado do torcedor, não tem muito coré-coré, né? Realmente, assim, algumas ações do marketing deixam a gente, o próprio Decadentes já teve alguns problemas com eles, dificuldades de acesso, dificuldades de comunicação, isso eu tô falando por mim, pelo que eu vejo, assim, sabe? Eu não estou muito por dentro. Na verdade, o que está acontecendo até agora é que a gente só ouviu um lado da história, né? O América mesmo não se posicionou, não falou absolutamente nada. Como ele faz com as mensagens lá no site, ele cagou para essas reivindicações das organizadas. Que até agora também, assim, estão reivindicando uma melhor comunicação. Ok, para mim também realmente é um negócio. Tá falho a comunicação da América. Vou dar um exemplo. O Sérgio, o Serjão, que já fez parte aqui do Decadentes, tá fazendo um trabalho do caralho, cara, do caralho, fazendo uns áudios informados, um negócio de um valor histórico fascinante, um negócio lindo. Recomendo a todos, pessoal. Isso. Tá no nosso site, tá? É uma série chamada América História, a gente publica todo dia 30 no site, e o Serjão faz um, cada mês é sobre um ano, ele escolhe um ano da história do América e faz uma pesquisa assim, completa, cara. É um negócio muito legal, maravilhoso. Legal, tá? Muito gostoso de escutar. Um negócio gostoso de escutar. E o América simplesmente cagou pra gente pra isso. Nós, no período de pandemia, no período que o futebol estava parado, a gente entrevistou N pessoas. Tivemos dificuldade com algumas pessoas do América. E cagaram pra gente. Então, assim, é um assunto delicado. Um assunto complicado pra cacete. A gente eu vou... De pessoas que estão atualmente no América, em cargos e tal, a única pessoa que conversou com a gente foi o Anderson Racilan. Queria agradecer, inclusive, a ele ter participado com a gente, né? E a gente, inclusive, eu disse isso muito, que pessoas muito maiores no América do que as pessoas que estão lá, gente como Afonso Salsurrado... O Euler não está mais na diretoria, não? O Euler está também, né? Participou com a gente também. O Euler, ele era do... Como é que é? Paulo Lassmar também não tá mais, não? Não. Então, assim, que atualmente estão nos conselhos é só o Anderson Racilan. Aí, né? O Euler, na época, ele saiu e depois não pôde voltar. Então, assim, E o Márcio Vidal, são pessoas, né, que têm influência, mas não encargam. Aí o Vidal, não esquece o Vidal, não. Sim, o Márcio Vidal foi outro também, que nosso presidente do conselho participou com a gente. Mas veja que a gente não conseguiu conversar com ninguém, nenhum gerente, nenhum diretor, né? Essas pessoas realmente não... E quem viu nossas entrevistas, viu que a gente buscou sempre uma perspectiva histórica da participação daquela pessoa no América, porque a gente queria que as nossas entrevistas fossem atemporais. A gente queria que daqui a 15 anos alguém pudesse ver uma entrevista do Dr. Francisco Santiago e tivesse a percepção da história dele, e não daquele momento. Então eu não ia chegar, o Thales não ia chegar, o Felipe não ia chegar para o Salum e falar assim: ah, mas por que que você contratou ciclano? Ah, por que você fez o contrato de 3 anos com o Léo Paz? Isso, ninguém ia fazer isso. Não, de forma alguma. Não era o seu objetivo. Podíamos até ser acusados, né, Thales, de chapa branca, mas nosso foco foi outro. Nosso foco foi fazer entrevistas atemporais. A gente queria registrar, assim como uma enciclopédia do América registra coisas atemporais, a gente queria que essas pessoas contassem a história delas para que ficasse marcado, né? E a gente não conseguiu, as pessoas ignoraram em grande medida. A gente tem notícias de pessoas que realmente fizeram pouco, então, e que não tem... Cara, não tem 1% do que é um Afonso Celso Raso, tá? Não tem 1%, mas 1%, tá? Então, isso é uma coisa que eu fico triste, porque eu não... Você citou o caso do Serjão, do América História. Cara, qualquer empresa, o sonho dela é ter um fã. O sonho da Vale do Rio Doce é ter um fã. Um cara que vai produzir conteúdo para ela de graça e de qualidade. Times de futebol tem, e o América nesse sentido tem muita gente boa produzindo conteúdo. A gente não, que a gente é tosco mesmo, mas o resto da turma tá fazendo bem. Mas muita, o América História, gente, o Serjão nunca recebeu uma curtida, o Decadentes nunca recebeu uma curtida por parte do América. Não tô chorando curtida aqui não, tá, gente? Não é isso. Nós estamos cagando pra isso também. Nós estamos cagando pra isso. Eu estou só dizendo que é algo que um marketing do América não consegue perceber. Há pouco tempo eu tive um bate-boca no Twitter com o cara da Footbox, que é quem desenha as camisas do América. Ele não conseguiu entender. Que não sabe absolutamente nada do América. Ele não conseguiu entender por que que eu estava reclamando de por que que no ano de 50 anos da camisa verde e preta fizeram uma camisa que não é verde e preta. Ele não conseguiu justificar e não conseguiu nem entender por que que a gente... O argumento dele foi: tá vendendo, cara. Não, e pessoas, então, assim, torcedores aprovaram. Torcedores aprovaram. Quem... Deve ser diretora, então, os diretores devem ser torcedor também, eles aprovaram. Pois é, mas assim, é o que eu penso. Eu acho que essa situação que existe no marketing do América, tá? E aqui eu quero elogiar uma pessoa do marketing do América, que eu não consigo falar mal dela, que é a Fernanda do Onda Verde. A Fernanda, cara, ela é sensacional, tudo que ela pôde nos ajudar, ela nos ajudou. Até Blitz que a gente fez no ano passado, ela foi lá com a gente, claro que não como Onda Verde, mas participou com a gente. Tá? Então, tem pessoas boas no América, sim, mas é preciso repensar essa relação com a torcida e com quem gera conteúdo, tá? Nós não somos torcida organizada, então nós não queremos ingresso, nós não queremos nada, a gente nunca pediu nada, esse programa não ganha nada, a gente não ganha dinheiro nenhum com Decadentes, muito pelo contrário, né? A gente tem, são gastos, são estresse em casa, mas a gente faz com muito amor e muito carinho, porque é um jeito que a gente tem de colaborar com o nosso time, que é produzir conteúdo. Mas eu acho que é preciso repensar muita coisa aí, tá? As torcidas comentaram, por exemplo, que numa reunião que eles tiveram sobre... citaram a camisa azul de goleiro, né? Que obviamente tem a cor de um rival. Receberam como resposta do marketing do América que torcedores cruzeirenses estavam achando ótimo ir na loja do América perguntar se tinha camisa azul. Eu pergunto a você que está me ouvindo aí: vocês acham que o marketing do América deveria ser direcionado a torcedor cruzeirense que vai na loja do América? Só uma reflexão aí. Não é isso? Até porque pelo preço da camisa, a chance que tem de um torcedor desse comprar uma camisa é zero. Vocês vão na loja do Cruzeiro ver se tem uma camisa verde pra vocês comprar? Por 200 reais? Por 200 reais? É nem fudendo. Mesmo que for segundo time, não sei o que, blá blá blá, ninguém paga 200 reais numa camisa azul do América porque é azul. Raciocinem isso. Então, assim... Sabe, não é assim que você vai trazer o cara pra torcer também. Não é, cara. Ainda que você quer, ah, não, é pra aumentar a torcida. Não é fazendo uma camisa azul que você vai fazer, não esse é, time cara. Agora, eu gosto de azul, esse time agora tem uma camisa azul, eu vou torcer pro América agora, então. E você sabe por que a camisa é azul? Você sabe por que fizeram a camisa azul? Hã? Você falou que era por causa da paleta de cores que tinha essa também. É porque a Bon Marché que faz a nossa camisa, quando ela lançou a coleção de goleiro, a coleção básica de goleiro dela é magenta, que é aquela, como é que chama? A rosa, né? Azul, que é o ciano, e aquela amarela. A amarela foi a única que realmente foi feita pro América. As outras duas são camisa padrão da Bon Marché. Só que deixaram a bola passar, cara. Entendeu? Alguém no marketing ou não olhou, ou não ligou, ou não, ou sei lá o quê. E aí tenta arrumar uma desculpa. E não é por aí, né? Acho que o que a gente pode... Posso ver assim? O marketing, ele... O que a gente antes falava, de alguns anos atrás, que tinha o marketing da América tinha algumas pegadas legais, algumas sacadas, o jeito de tratar a torcida, como era o Onda Verde, coisa assim. Isso tem meio que se perdido. Eu não vou falar que a culpa é do Rote ou do Erlei ou coisa assim, mas parece às vezes que os caras não têm exatamente a noção do que eles estão fazendo. Eu até estava pensando que mais hoje, né? Tem muita gente que entra, às vezes, para uma área dessa aqui, o sonho é trabalhar com marketing em clube de futebol, o cara acaba rodando isso e vai crescendo. Eu sei que quando na empresa que eu trabalhei lá em Gibraltar, tinha gente que lidava nessa área, que eles foram assim, o cara começou num time da segunda divisão e depois foi para um time menor da primeira, foi subindo, chegou a trabalhar nos times lá, tipo, Everton, Manchester United, chegou a trabalhar nos times maiores assim, depois tinha baixado um pouquinho, foi pra essa empresa e agora voltou pro outro time lá, que agora esqueci qual que é o time que ele pegou lá de novo, pra trabalhar nessa área de mídia social e tudo, um pouco nessa pegada. Então o cara quis entrar, o América é uma porta de entrada, já que é mais difícil entrar no time maior, assim, o cara quer pegar experiência e mostrar alguma coisa que outros podem ver. Então, não sei, aí as ações, tipo, o Coelhão fazendo churrasco lá no, na arquibancada, coisa assim, ajuda, o cara vai pegando, vai fazendo o networking dele com os caras de mídia de outros clubes, para ações conjuntas, e às vezes pintando a vaguinha ele consegue fazer, dar uma de Paulo, foi o Paulo Assis, né, que trocou ali de clube, né, conseguiu uma vaga num clube, né, que está entre as torcidas maiores, ou tem mais status ainda, que hoje é estranho ponderar a troca, né. Mas pode ser uma dessas, só que o cara não tem um plano de ação pro time, bem que seja pra ele colocar um portfólio depois. Você não vê o time, as ações de marketing hoje sendo, não, nós vamos aumentar a torcida, não, nós vamos criar uma maior identidade com a torcida aqui agora. Elas são ações muito esparsas, e parece que os caras não têm, ou pelo menos a divisão de tato, né, de entender o que é ser torcedor do América. Eu acho que você não precisa ter um americano lá, você precisa ter um cara que vai ter o mínimo cuidado de pensar como a torcida vai sentir as coisas. E aí você pega até nessa questão da camisa... Com toda a camisa já não foi essas coisas. Você pensa assim, os caras não tiveram nem a sacada histórica, 50 anos da camisa verde e preta, eles vão fazer uma camisa que descaracteriza completamente, ao invés de celebrar, né, a mudança. Podia até fazer uma mais retrô que equiparasse a antiga, não era? Cara, difícil. Cara, parece piada. A gente faz a mesma verde e preta, tem 15 anos. No ano que seria 50 anos, os caras trocam, velho. Tipo, não, parece pega... pegadinha, só pode. Não, e soa como tipo assim, não, vão inovar, vão pegar esses site, né, que faz umas, que projeta umas camisas como ideia, que não sei o quê, vamos mostrar que a gente é engajado, coisa assim. Só que, tipo assim, os caras não têm a noção. Eu falei, olha, velho, não, vocês querem inovar? Beleza, mas faz uma camisa, tem que ser assim, ó, e não pode mudar muito porque é isso aqui. Os caras vão e criavam, via outra, baseava, fazia o cara, mas não, os caras não têm muita, os caras parece que não têm a noção. E na forma como tratam, como lidam, às vezes, com as demandas de torcida, as perguntas, quase críticas, o lançamento. As perguntas eram mais tipo assim, ah, você compraria mais da linha Esparta? Ah, você, tipo assim, as perguntas não eram uma coisa, tipo assim, eu ia respondendo, ela falava assim, cara, porra, não tem... O que esses caras estão querendo saber, né? É, eu não consigo entender, tipo, eu não consigo pensar, por que eles querem ver? Se querem ver se eles vão começar a lançar, tipo, a ideia foi, ah, os caras estão achando que vão fazer o quê? Vão fazer agora uma linha de corrida da Esparta que eu vou comprar, independente de ter coisa do América ou não? Os caras estão querendo aumentar, transformar a Esparta agora pra rivalizar com a Nike? Não é isso, isso não vai acontecer. Então, tipo, e ainda que acontecesse, acho que nenhum americano compraria uma camisa. Se você é Esparta, faz uma camisa ali de corrida que fosse toda branca, só com o negócio Esparta. O cara não vai comprar aquilo só porque é da Esparta. Claro que não. Óbvio que não. Então, tipo, coisas desse sentido. Não dá pra entender por que eles foram procurar as perguntas do jeito que foram e coisas assim. Então, acho que eles estão meio sem norte. Eles estão fazendo as coisas pra levar, pra conduzir, pra tentar ter um engajamento, network, mas eu não vejo um plano de ação fixo, né? E acho que isso atrapalha. E eles acabam tendo isso, eles achando que, tipo assim, pensando, não sei o que eles querem, né? Mas ele tem esse distanciamento, e aí acho que eles não conseguem se colocar um pouco no lugar de torcedor, né? que é coisa que até você vê gente fazendo, tipo a Fernanda, do Onda Verde, com quem eu tive menos contato, ou que a Mônica, que trabalhava antes mesmo na posição da Fernanda, tinha, né? Eles se colocavam na posição de torcedor, tentar fazer as coisas por esse lado. Aparentemente o pessoal do marketing não tem a mínima noção disso, né? E aí atrapalha muito o tato, ou o que vai fazer, né? É. Mas ninguém tenta melhorar, né? Com certeza. Pessoal, vamos para a Bala e Colatina, então? Vamos fazer nossos votos rapidinho para a gente fechar? Então vamos lá. Bala da galera, CRB e América. Foi eleito aí nosso glorioso Matheus Cavicchioli com 68,1%, seguido de Juninho, Alê e Ademir. Para mim não teve outro mesmo, não. Se a gente ficou com 0-0 lá no contra o CRB, para mim foi o Cavicchioli mesmo. Mais um voto para ele. Felipe? Voto Cavicchioli também. Tem que ser, né? Ah. Thales, seu voto? Zé Ricardo. Zé Ricardo, então 3 votos Cavicchioli, 1 Zé Ricardo, ganha um abraço do Thales aí assim que acabar a pandemia. Colatina CRB e América, esse aí ganhou. Não, aí tá nosso fácil, glorioso, mas... teve disputa próxima aí, ganhou nosso glorioso Berola, seguido por Sávio, que faz a gente ter saudade de João Paulo, logo em seguida com o Jordinho do Toscano e o resto do Toscano com 20%, e o Lisca ficou com 7 porque os outros 3 foram muito pior mesmo. Ô, gente, não tem jeito não, tem que ser o Berola, não tá legal, não fez uma jogada que dê esperança quando ele entra, então vai Berola mesmo. Felipe? Berola. Berola. Thales, seu voto? Berola. Então temos uma unanimidade no Colatina, Berola foi eleito, ganha aí um abraço do seu Alisson Fernandes, que no Berola vai deixar ele no DM pelo menos uns 2 anos, mais ou menos pela minha conta. América e Guarani, Bala da Galera. Foi eleito Bala da Galera, votação apertada, Ademir com 45,5, seguido de Messias com 42,4 e Juninho e Cavicchioli empataram com 6,1. Faço uma menção honrosa ao Alê, que eu achei que jogou um partidão, salvo o cansaço do segundo tempo, mas o primeiro tempo fez um partidaço. Mas eu vou de Ademir também, fez uma grande partida, tá com vontade, tá motivado. Vou com a galera, Ademir. Felipe? Para esse jogo, eu não vi. Então eu vou acreditar em vocês e votar na Ademir também. Pois é, você absteve. E você, Thales? Então, eu não vou, esse eu vou ter que comentar, eu não vou votar em atacante que não consegue fazer gol. Então, jamais votaria em Ademir. Eu vou votar no Messias. Messias. Bom voto também. Então, 2-1 para Ademir, tá bacana. Ganhou o Ademir. E Colatina, bom, Colatina também, Colatina da galera, ganhou aí com... numa disputa muito próxima, Berola novamente com 34,1, seguido de Guilherme com 25, Lisca e sua trupe com 22,7, que é ele que bota essa turma, e Felipe Augusto com 18,2. O Felipe Augusto, eu vou dar um refresco para ele, porque tá voltando de lesão, não vou colocar não, mas em compensação vou botar o Sávio, que também não fez nada que prestasse nesse jogo de ontem. Entretanto, Berolinha vai ganhar o voto de novo, porque tá matando o time, a bola que chega nele morre. Felipe? Para esse aí, até pela escalação e pelas substituições ruins, né? Eu tenho que ir de Lisca, né? Lisca, bom voto. Thales, seu voto? Ô, Jário, eu vou de Lisca. Só um comentário. É tá interessante a distribuição de votos aí, que assim, ninguém disparou, né? Geralmente, sempre no Colatino tem um que vai lá para cima, e essa tá bem equilibradinho. Mas eu vou de Lisca. Lisca errou tudo que ele tentou. Lisca foi péssimo. Ele deixou inventou. O Vitão no banco. Pelo amor de Deus. É isso aí. Então, próximo jogo, ganhou novamente, então ficou empatado Lisca e Berola, 2-2, e os dois ganham um abraço, um sanduíche do Thales aí. Do não, Thales, não, do não, Alisson não, Fernandes. Não, do Alisson, não, do Alisson Fernandes, sou ruim, não, é boa. Pessoal, próximo jogo, então, terça-feira, 19h15, contra quem mesmo? Vitória. Vitória. Lá na Boa Terra. Pra ganhar, né? Tem que ganhar. Ganhar. Não tem escolha não, agora nós precisamos de 3 pontos, gente. O que nós perdemos em casa, nós temos que descontar lá fora. Não é isso? Temos um programa? Temos um programa. Beleza então, pessoal. Boa semana a todos. Tamo firme. Quem quiser, eu já comentei aqui uma vez, a gente tem um grupo do WhatsApp. Quem quiser, entra em contato aí nas nossas mídias sociais, que a gente passa o link, tá? É um grupo bem legal, só de assunto do América. E quem quiser, manda o contato aí nas nossas mídias sociais, Facebook, Instagram, aqui no YouTube, todo no pode via podcast, né? Tudo que, pelo nosso site, que a gente manda esse link aí. Grande abraço a todos, boa semana. Abraço. Valeu, moçada.